Capítulo 11. Cheia de alegria para os outros. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, verso 10. Cada uma de nós é única em forma e aparência, tempo e espaço, dons e talentos. Nascemos em uma família com determinados traços, heranças e modos de viver. Recebemos muitas experiências únicas, algumas edificantes e outras destrutivas. Gostando disso ou não, essas experiências compõem o nosso passado, bom ou ruim, e criaram aquilo que somos hoje. Tendo o histórico de um passado ferido, pode ter parecido impossível você experimentar alegria novamente, e pode ter parecido ainda mais impossível compartilhar essa alegria com outros. Mas a verdade é: para que possamos receber alegria, precisamos nos concentrar nos outros, não em nós mesmos. Minha amiga Diane recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Durante sua doença, ela aprendeu que jamais conseguiria experimentar alegria novamente se ela mantivesse seu foco em si mesma e em suas circunstâncias. Eu costumava orar: cura-me, cura-me, ela confessou, falando de forma hesitante, como era normal para ela agora. Mas não foi o que ele fez. Então eu orei: leva-me, leva-me. E ele também não fez isso. Finalmente orei: usa-me. E ele me ensinou a orar. Os benefícios disso foram seus amigos e sua família. Oro por você todos os dias, ela me disse. Deus a abençoe. Eu precisava dessas orações. Diane demorou para chegar a este ponto. Ela passou por semanas de lutas, seguidas por momentos de consolo e outras lutas. Para ela não foi fácil abrir mão do controle sobre sua vida, do que seria para nós. Seus filhos eram novos, ela era bem casada e tinha responsabilidades e atividades normais de qualquer mãe envolvida na igreja e na comunidade. Ela não orou porque não tinha outra coisa para fazer, ela orou porque entendeu que era a coisa mais importante a fazer. E o Senhor a colocou numa posição em que lhe possibilitava o tempo para fazê-lo. Diane disse que jamais trocaria as coisas que ela agora sabia sobre o Senhor e por sua saúde. As coisas que aprendemos quando enfrentamos nossas dificuldades são ferramentas que podemos usar para nos relacionar com outras pessoas que não têm alegria, assim como nós no passado. Assim como Deus nos consola com o seu amor, se nós nos concentrarmos em ajudar os outros, descobriremos que isso é a maneira mais fácil de esquecer nossos próprios problemas e compartilhar a alegria com as pessoas necessitadas. Sabemos, pelos relatos do Novo Testamento, que Paulo foi consolado quando outros viram as suas necessidades físicas e as satisfizeram. Paulo descreve a generosidade da igreja de Filipo como um aroma suave. Apesar de ter sofrido provações e necessidades sem se queixar, quando os filipenses cuidaram dele, ele se sentiu extremamente abençoado. Ele lhes disse: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses 4, verso 18. Quando damos frutos do amor a outros, isso é um aroma suave para o Senhor, e nós estamos no caminho para a alegria e liberdade verdadeiras. Primeiro, descreva um momento em que você fez algo bom para uma pessoa em necessidades. Ajudar aos outros tornou mais fácil desviar a sua atenção de seus próprios problemas. Isso lhe deu alegria. Segundo, para que Deus poderia estar chamando você neste momento? Faça uma rápida avaliação de suas circunstâncias atuais e anote algumas possibilidades que lhe vêm à mente. Deus não precisou criar os humanos. Ele poderia ter existido sozinho no universo, sem a dor evitável que ele sabia que resultaria de dar aos humanos a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Mas mesmo sabendo todas as coisas de antemão, a queda da humanidade, as gerações de pessoas que o rejeitariam e a morte de seu filho para nossa expiação, Deus decidiu suportar a dor para experimentar também o amor que nós lhe daríamos. Da mesma forma, apesar de termos sido feridos por outros, a alegria que recebemos ao ajudar ao próximo é infinitamente maior do que a segurança de se esconder por trás da nossa dor. Terceiro, quando pensamos em fazer algo bom, queremos que seja nobre, mas não muito difícil. Quando lemos Lucas 6, dos versos 27 a 36, porém, conhecemos outra perspectiva. Alguma vez você já decidiu ajudar alguém, mesmo que não fosse em seu melhor interesse? Quarto, como essa passagem quer que você seja uma pessoa maior? Em que sentido isso é um sinal de maturidade espiritual quando você consegue fazer o que Jesus ordena nessa passagem? Cada experiência que você teve na vida define quem você é. Deus sabia exatamente o que você experimentaria quando ele permitiu que você nascesse neste mundo, e por causa disso, você tem sido equipada a ajudar outros de forma única. Quinto, o que Salmos 139, dos versos 15 e 16, nos diz sobre o quanto Deus conhecia do nosso futuro antes mesmo de nascermos? Sexto, copie Romanos 8 e 28. Após ler esse versículo, você acredita que Deus pode coordenar o seu passado para colocá-la numa posição única para ajudar pessoas em seu presente? Sétimo, 2 Coríntios 1, dos versos 3 a 11, é uma grande passagem de consolo. Reescreva o versículo 4 com suas próprias palavras, como se esse versículo lança uma luz nova sobre você e você pode se relacionar com outras pessoas? Para aprofundar o tema, Efésios 2, verso 10, o versículo citado no início do capítulo, nos diz que Deus preparou boas obras para serem feitas por nós. Você acha que tem conseguido identificar e realizar essas boas obras? Caso contrário, o que tem impedido você de fazê-lo? Caso tenha conseguido, como você se sente quando se concentra em outros em vez de em você mesma? Isso tem aumentado a sua alegria? Para ponderar e orar. Ore para que Deus continue a revelar as obras que Ele planejou para você. Ore para que você seja altruísta o bastante para ajudar ao próximo, mesmo quando isso é difícil. Ore para que Deus lhe ajude a usar a dor pela qual você tem passado para trazer alegria para os outros e, em consequência disso, para si mesma. Joias para guardar. O símbolo desta semana a lembrará das oportunidades abundantes de ajudar os necessitados neste mundo. Isso pode ser um voluntariado num cargo da sua igreja, ou uma ajuda na cozinha comunitária, ou até mesmo uma viagem missionária para outro continente. Não importa o que você decida fazer, mas lembre-se de que Deus chama cada uma de nós para estender as mãos aos outros e compartilhar a nossa alegria com as pessoas em necessidade.